97 de cifra, 251, secundária 13325. 251-3325, secundário, obrigado, bom serviço. Controle de Salvador, uma boa, da 3153, na sua escuta. TAM 3153, bom dia, contato radar, saída da El, submantenha 380. Para o 380, o TAM 3153. Possibilidade de voar direto, posição Leda. Autorizado Leda da presente, TAM 3153. Autorizado Leda, TAM 3153. Subsidiário Sideral 9970, voar direto, bloque. Aguarde coordenação, Sideral 9970. Federal 9970 da presente, Petrolina, sub, mantenha, nível 300. Petrolina 360, Federal, obrigado. Federal 9970, suba restrito para o nível 300. Lavar Petrolina, restrito 300, Federal, 9970. Frequência 120.3. Ok, entendido. No momento, passar para Aracaju, 123. Afirmativo, trip 55 no 4. 55 no 4, Aracaju, 123. Controle de Salvador, até 3890, transfere. TAM 3890, bom dia, contato radar, saída Pouca, submantenha 330. Submantenha o 330 na saída Pouca, o TAM 3890. Tem frequência livre para coordenação, para papá Lima, mais forte. Meu livro a paralela, vai ingressar na BR-324, mantendo 500 pés. Tem autorizado, mantenha 500 pés mais que o eixo meu. 500 pés, o meu. Tango Golf, Mike Alfa, Recife, no 288, secundário 1260. 288-260, grupo Mike Alfa, grato. Grupo Mike Alfa, está livre da Brasil, direto. Tango Golf, Mike Alfa, na escuta do controle. Papapá Lima, mais Fox, controle. Tome chamado de pouso, Lima, Mike Fox. Tem frequência livre para a coordenação, não traz frequência de reportar no futuro. Federal 9970, Recife, 2685, secundário 12545. 25, até 9545, Federal 9970, muito obrigado, bom dia. Bom dia. senhor? Passou para a Mike Juliet Romeu, autorizada a subida para 1 no mil pés de ajuste na 098. Na 098, vai subir para 1 no mil pés, Romeu. Recife, no 25, 1 no secundário, 1 no 3325. 5-1 no 3325, 3-1 no 53, vamos, boa. Boa. Meia, bom dia, senhor, na minha estação, chega da Man, desça e mantenha nível 050. Informa que a pista no zero encontra-se fechada, confirme intenções. Tempo de chegada, desça para nível 050. Ajuste agora no 098, voe para o VOR e desça para 4000. Quando o senhor estiver próximo do campo, a gente vai verificar a possibilidade de uma aproximação visual para a pista nascente. O senhor quer fazer o procedimento de instrumentos, a STAR e LF, posteriormente prosseguir para a pista. Eu não entendi. É, a torre nos informa que está visual, mas vou ver se ele pode precisar o teto. Ele está informando aqui 2000 com um grupo de 9, operação está visual em Salvador. controle, Salvador, muito bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, o controle, meu cordial. Tá decolado, solicita pro direto de Manati, senhor Runa, meu pé. Livre. Delta, grato. Controle Salvador, muito bom dia, o Xamera 6225, centro da Lima. 0225 é o controle, ajuste no 098, desça para 8 mil pés, pistão. Gente, descendo 8 mil pés, para 176225. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Serra Golf, decolado, cruzando no 1000, restrição 2, mantendo a proa. Mike Serra Golf, se você tem restrições para o nível 80, está em contato, radar para girar à direita na água. Sem restrição, meu cordial, muito bom dia. Controle, o 35316. 35316. Confirme a frequência que estão usando na torre hoje. 11895. 1895. Mike Sargon, qual a rádio ideal? A 290. 290, sente repressivo. Mantenha a saída Arbor e aguarde para voo direto. Mantenha a Arbor. O trip 53 no meio agora, completamente visual. Já podemos prosseguir para final lá da pistão no teste visual. Autorizado. 53 no meio. Cego, qual o seu estimado para o povo? Está presente 1-1-3-1-1-4-5. 1-1-45, anotei. Positivo, Mike Juliette Romeu. Tano 225, aproxima-se de Alagoinhas. Firme, desça para? 5 mil pés. 5 mil, 6225. Direto autorizado. Direto autorizado, grato. Controle de Papa Romeu Alfa Juliette Romeu. Controle de Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. De Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, controle, contato radar. Romeu. Controle Max Juliette Romeu, está ingressando na linha litoral, através do parque de situação, está regressando na bata. Positivo, Max Juliette Romeu, chame a torre, 11895, bom ponto. 1895, grato, capitão. Um grande abraço. 225, operação Avisou em Salvador, ajuste 1018. A intenção no controle é que quando em bom, vigir a esquerda e prosseguir a aproximação visual da questão. Vai aguardar então quando em monte. B5316, vista cabeceira. Positivo, visual. Certo, visual, pista 97, chame a torre. 11895, solicite instrução. Positivo, 1895, 5306. Gente, Mike, Eco Delta. Salvador, no 922, tá bom? Salvador, bom dia, no 922, tá bom? Olá, 922, controle via mar e desça para 2000 com 1018, o senhor vai pousar na pista 107? Negativo, na 107. Ok, então vamos fazer o seguinte, o senhor vai descer para 5000 previsto de espera, para ajuste 1018. Ok, para 5000 pés, previsto de espera, posição? A princípio tá, eu posso só modificar em função do tráfego. 4 o Mike Serra Golf está presente, cancela o instrumento, solicita o 085 como nível final. Positivo, 085, a partir de agora, proposta aceita na 043. Roger, 9131, do you have a condition for landing runway 17? Roger, clean to 8000, start holding over Mari. 1018, descending through. 8,000 feet. Luciano 225, sem restrições até 2000. Até 2000, sem restrições, não foi? Luciano 225, vetora salva, final visual, pista 17. Esquerda 180, desça para 2000 e faz quando tiver visual. Esquerda 180, desce para 2000 e faz no visual, 6225. Alfa Juliette, João, vamos fazer um desvio aqui para a esquerda de 10 milhas para limpar a formação. Livre. Série 223 Salvador, desça para 8000, ajuste 1098, pista 17 para o povo. A condição de voo agora. Uma chuva agora. Luciano 225, já está voando visual. Tá, firma. Posição 53 na mesa. Salvador Control, Azul 9131. Go. Request stop and descend for level 150 to be in holding. Can we be above the clouds, please? Roger, you're clear. Okay, you are clear. Descend to level 150 and start holding over my left position. Luciano 225, controle. 6225. Curva esquerda até a 140, o senhor está voando visual. Esquerda, 140 em condições Vitor Machado. Ok, o senhor está passando agora a Bahia de Aratu, já tem condições de prosseguir para a reta final da pista, não serve? Negativo, não estamos visual com o aeródromo ainda. Ah, ok, vai na próxima 140, no primeiro momento, descendo para 1500 pés. Sente, 140, 1500 pés. 025 para o 165. 165. Próxima etapa, descendo. Positivo. Luciano 225 está meia dúzia de milhas para a cabeceira 197, está alinhado. O senhor tem condições de prosseguir ou vai prosseguir para o alternativo? Afirmativo, completamente visual, tem condições de prosseguir. Positivo. Chegue o trem, chame a torre, 11895. 1895, 6225. Seria do 223, desça para cima. O mais é algo que solicita o 105? Ele vai subir agora para o nível 105 ou mais 0. Controle o 922? Prossiga, capitão. E quando vai fazer uma órbita um pouco à esquerda da posição exata, depois da formação, estou se aproximando, ok? Positivo.